55 a 57, né, depois de Cristo, lá da Macedônia, ele escreveu com o intuito de afirmar o seu ministério, defender a sua autoridade como apóstolo e refutar, né, os falsos mestres na cidade de Corinto. Nós não podemos esquecer que Paulo, ele foi um perseguidor de cristãos. Ele perseguia cristãos para matar. Ele perseguia cristão para matar. Nós não podemos esquecer daquele episódio em que ele presenciou quando Estevão foi morto, apedrejado. Ele estava presente ali, ele viu o nosso irmão Estevão, o primeiro mártir da era cristã, ser morto, apedrejado. E então, Paulo era um perseguidor, hein? Perseguidor para matar mesmo, porque ele era da religião judaica e entendia que o cristianismo era mais uma seita que estava surgindo, né? Ele perseguia. E aí, no caminho para Damasco, para perseguir cristão, para matar cristão, ele havia pedido uma carta de autorização e estava indo para matar cristãos. Ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, né? Ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo ali. Jesus Cristo já havia sido morto, já havia ressuscitado e ascendido aos céus, porque nós estamos falando de por volta do ano 50, enfim. E aí, nessa viagem para Damasco, Paulo, ele teve um encontro, ele teve uma visão. Ele viu Jesus Cristo apareceu para ele, né? E ele ficou abalado ali. Jesus apareceu num clarão, né? Atos relata essa história. E ele pegou e ficou assustado com aquele negócio, né? Ficou cego por alguns dias, né? Ele ficou cego, Paulo ficou cego em razão da visão. Não, 3 dias. Atos 9, e não comeu nem bebeu. E aí o que acontece? Ele se converteu. Aí ele se converteu, ficou um tempo recluso, né? E quando ele começou o ministério, ninguém confiava. Os caras falavam, o quê? Saulo? Aquele que matava cristão vai vir na igreja pregar hoje? Eu não vou. Eu vou nada, e vai saber se não dá uma recaída lá e tal. Tô brincando, irmão. Mas a verdade é que quem ia confiar? Né? Humanamente falando, quem ia confiar? Pô, o cara perseguia, assistiu a morte de um cristão, perseguia cristão, né? Aí se converte. Rapaz, não foi fácil, não. Aí ele passou um bom tempo se defendendo, sim. Passou um bom tempo. E essa carta aqui é um exemplo disso. Mas a gente vê como Deus é poderoso, né, irmão? Como Deus é poderoso. Um cara que perseguia, odiava os cristãos, né? Fazia o mal contra os cristãos. Claro, achando que estava fazendo bem. Achando que estava fazendo bem para a religião dele, né? Mas perseguia cristão e tal, o Senhor apareceu, né, na presença lá, apareceu para ele e ele se converteu e passou. E olha, e Paulo foi o maior pregador do cristianismo. Das cartas do Novo Testamento, a maioria esmagadora foi ele que escreveu. foi Paulo, a conversão dele foi um negócio assim, ó, maluco, viu? Real mesmo, não foi pra conversão pra ganhar um carro, não foi conversão pra poder ser curado de uma dor na perna, dor no ombro, não foi conversão pra ter um filho, não foi isso não, a conversão dele foi séria mesmo, bateu pesado. Ele sentiu o peso de Deus ali, ele falou, misericredo, eu tenho que buscar esse Deus aí, porque ele é poderoso demais, né? E aqui em 2 Coríntios tem um negócio interessante. Lembra que nós falamos lá que Jesus apareceu para ele num clarão, né? Um clarão. Essa informação é importante, lá na frente da meditação a gente vai ver que ela é importante. Então, nós vamos meditar nessa carta, segunda carta de Paulo ao povo de Corinto, né? No capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. 7 ao 10. E como sempre, vamos usar a parafraseada, Bíblia parafraseada viva, porque tem uma linguagem mais fácil, né, de entendimento. Vamos usar também a corrigida e fiel de 2007. Confesso que é o texto que eu mais gosto, corrigida e fiel. E a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, além do dicionário Strong. Então vamos lá, começando no versículo 7, que Deus nos abençoe. É Paulo que está falando, viu, irmãos? É Paulo que está escrevendo, então é ele que está falando, dando um testemunho para a igreja de Corinto. Olha que bom, presta atenção. Uma coisa eu digo, em vista de ser tão extraordinária essas experiências que eu tive na perícope interior, ele está contando uma visão. Ele está contando que ele teve uma visão, além daquela de Cristo, né? Lá na Estrada da Damasco, ele está dizendo que ele teve uma visão que ele foi até o céu, até o terceiro céu. Paulo havia acabado de contar que ele foi até o terceiro céu, arrebatado. Ele não sabe se foi no corpo de maneira física, né? Ou se fora do corpo, ele é humilde aqui. Eu acredito que no corpo não. Mas enfim, ele fala que não sabe se foi no corpo ou se fora do corpo, mas que ele foi arrebatado até o paraíso, e que lá no paraíso ele ouviu coisas que não dá para contar. Ele ouviu coisas que não dá para explicar. Ele viu coisas maravilhosas. Ele teve essa oportunidade de ainda em vida ir no paraíso, né? Então ele poderia, como acontece muito, alguém tem um sonho aí, ou às vezes até pesadelo, né? E aí pega e fica, passa o resto da vida contando essas coisas, não, porque Deus apareceu para mim e tal. Irmão, aqui ele não fala que Deus apareceu para ele, ele fala que ele foi no paraíso, né? Porque a Bíblia em alguns textos fala que ninguém jamais viu Deus, viu Cristo, mas Deus não. Então, se alguém falar que viu Deus, já começa estranho. Ah, eu fui no céu e vi Deus. Já começa estranho. Porque ninguém jamais viu Deus. Ah, eu estive na presença de Deus. A Bíblia fala que quem está na presença de Deus cai. Diante de tanta glória, cai para frente, não para trás. Para trás, mas lembra uma pregação que nós fizemos aqui? Para trás caiu quem foi prender Jesus Cristo. Então, Paulo ele fala que ele fui aos céus. Ele já é claro, ó, não sei se em corpo ou se em sonho, em pensamento. Eu fui arrebatado, né? E vi coisa que não dá para contar. Por que que eu expliquei isso? Pra gente poder entender aqui, olha. O 7, uma coisa eu digo, em vista, em razão de ser tão extraordinária essas coisas que eu falei para vocês, essa experiência que eu tive de ir no céu, de ver o paraíso e tal, né, essa experiência que eu tive, Deus ficou receoso de que eu me inchasse com ela, de que eu me ensorbebesse, de que eu ficasse orgulhoso. Por isso, foi-me dada uma doença que tem sido um verdadeiro espinho em minha carne. Paulo, ele sofria de uma doença, irmãos. Né? Não se sabe aqui se desde criança, se da mocidade, ou se já no final, na velhice, né? Mas ele está relatando que ele tinha uma doença, que ele tinha uma dificuldade. Né? E foi-me dada uma doença que tem sido... Então é alguma coisa que eu já vi há algum tempo, né? Que tem sido um verdadeiro espinho em minha carne. Um mensageiro de Satanás. Para me ferir e me atormentar. E para esvaziar meu orgulho. Para esvaziar meu orgulho. Né? O que a gente percebe aqui? Que esse mal foi permitido por Deus. Satanás tocou na vida de Paulo, assim como tocou na vida de Jó, né? Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Paulo, né? Que Satanás fosse usado como um mensageiro. Mas para que isso? Para Paulo não se orgulhar. Para Paulo não começar a contar lorotas. Começar a contar vantagens, dizendo que ele era um tal. Ó, eu vi Cristo na estrada de Damasco, eu conversei com Cristo, eu subi aos céus, eu estive no paraíso. Deus foi lá e permitiu que Satanás tocasse ele. Deus permitiu, irmãos, que Satanás tocasse ele. Mas para quê? Só por maldade? Não, não, para ele não se perder. Deus permitiu que Satanás tocasse Paulo para ele não se perder no orgulho. Qual foi o grande pecado de Satanás, né? O Lúcifer? Orgulho. A Bíblia fala que Lúcifer, ele foi escolhido para ser o líder dos anjos. Mas ele se orgulhou. Ele se sentiu um anjo, né? Um anjo superior. E ele declarou, eu vou ser acima de Deus. Muito orgulhoso, eu vou ser mais do que o presidente. Você entra como ministro. Você entra como ministro, né? Aí você se sente orgulhoso, fala, não, eu posso, eu vou ser mais que o presidente. Então esse anjo Lúcifer falou, não, eu vou ser mais do que Deus. Eu vou ser mais do que Deus. E Deus lançou ele fora. Então, para que não acontecesse mesmo com Paulo, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele. Deus permitiu para que ele baixar a bola. Baixar a bola. Então, irmão, às vezes alguma coisa que acontece conosco, uma doença permanente, né? Alguma coisa que a gente carrega, a gente luta contra aquilo e tal. Às vezes é Deus permitindo para a gente ficar mais humilde, a gente perceber que somos dependentes. A gente tem visto nesses dias de agora, em razão dessa pandemia, nossa, sabe, nas redes sociais, na televisão, tá parecendo um Natal. Tá parecendo um Natal. Por um lado, porque tem um outro povo aí que, nossa, só traz notícia ruim. Então foge dessa notícia ruim, meu povo. Foge dessa notícia ruim. Mas a gente percebe que as pessoas têm ficado assim, quem parou para pensar... tem ficado assim um pouco mais humilde, fala, puxa vida, olha, um vírus que eu não vejo, ele tá matando preto, branco, alto, baixo, gordo, rico, pobre, então eu sou frágil, preciso depender de alguma coisa a mais. Então muitas conversões vão acontecer em razão disso, né, em razão dessa situação da pessoa se sentir, como de fato ela é, frágil. Se você olhar para a Terra, dentro dessas galáxias, aí você vai falar, não acredito que a gente está aqui. Fala nisso, esse dia passou um meteoro aí que passou alguns minutos distante da Terra. Se um dia errar o caminho, irmão, não vai errar, porque não é assim que vai acontecer, né? Mas eu estou falando isso para a gente perceber da nossa fragilidade. Fragilidade. Então, Deus permitiu... na vida de Paulo e permitir na minha, permitir na sua. Todos nós temos Todos nós temos um espinhozinho na carne, irmão. Todos nós temos. Eu tenho uma diabetes que eu luto com ela, que eu falo mais pra você. Pedro, o Paulo orou 3 vezes. Eu oro há 500 anos. Há 20 anos que eu oro pra essa diabetes cair. Graças a Deus está controlada. E depois que eu entendi ela, depois que eu entendi a diabetes, ela se transformou em bênção pra mim. Né? Tenho como de tudo, mas de maneira regulada, né? Faço os meus exercícios. Eu sei que eu tenho aquilo, é um espinho. E tantas pessoas, olha, cada um tem a sua. Mas aqui da de Paulo, ele em 3, versículo 8, em 3 situações, ocasiões, ele orou. Olha, em 3 ocasiões diferentes, implorei a Deus. Já pensou Paulo, maior pregador que já pisou nessa terra, tá? Ele implorou a Deus 3 vezes para que Deus o fizesse ficar bom. 3 vezes. Implorou, hein? Clamou a Deus. Versículo 9. E cada vez Deus me disse, Paulo falando, não, mas eu estou com você, Paulo. Isso é tudo que você precisa. O meu poder, Deus falando, o meu poder revela-se melhor nos fracos. Revela-se melhor nos fracos, Paulo. Entendeu? Você tem que entender que é uma permissão, mas não é para o teu mal. Agora, Paulo falando, sinto-me feliz em me gloriar de ser tão fraco. Ele captou a mensagem, né? Ele entendeu, agora sim. Eu sinto-me feliz em me gloriar de ser tão fraco. Eu estou... o Paulo é masoquista, gosta de sofrer. Não é isso. Não é isso. Ele continuou falando, olha, estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Do poder de Cristo. Em vez de alardear meu próprio poder e meus talentos. Então ele percebeu, falou assim, puxa vida, olha... eu tenho esse problema aí, né? E então, o que acontece não é por mim. O que acontece, essa limitação aí, ela me impede de fazer algumas coisas. Mas eu tenho feito, eu tenho dado a minha contribuição, né? Mas isso é tudo pelo poder de Deus. Ele baixou a bola, ele se colocou na posição. Irmãos, olha... Puxa vida, é que essa vida corrida, né? Os valores que a gente aprende na nossa formação nos leva a ser muito egocêntricos, nos leva a ser muito autossuficiente. Né? E Paulo era um autossuficiente. Ele era, porque ele é humano. Ele foi formado como militar. O militar tem isso de ser autossuficiente. Entendeu? O militar, quando ele quebra um braço, ele fala que é chuva de groselha, ou seja, não é nada. Eu lembro que uma vez na minha formação de soldado, num dos treinamentos lá, eu caí, quebrei o braço em 3 lugares. 3 lugares, nossa, mas doeu, hein? Não foi fácil. Fuzil, coturno, farda, que negócio todo. Aí veio um sargento, o sargento parecia um 2 metros de altura, forte. E aí, Martins, o que aconteceu aí? Vou falar o que aconteceu, o braço quebrado, tudo torto, pô, não dá nem pra conversar. Fica frio, isso aí é uma chuva de groselha, tá tranquilo, tá dominado, vambora, hospital. Então, Paulo é isso. O militar, ele é formado para ser autossuficiente, né? O ser humano, o homem tem esse desejo de ser autossuficiente, de não precisar de Deus, né? E Paulo era militar. E aí, né, caiu a ficha, falou, puxa vida, eu não sou nada. Tudo vem de Deus, tudo é por Deus. Então ele fala, para poder, né, melhor eu vou voltar ao versículo 9. E cada vez ele disse, Deus responde para Paulo, não, mas eu estou com você, não vou te curar, mas eu estou com você. Isso é tudo que você precisa. O quê? Eu estar com você. Porque o meu poder, ele revela-se melhor nos fracos. Nos fracos quer dizer nos orgulhosos, nos humildes, né? Ele quer dizer, o meu poder se revela melhor nos humildes. Aí Paulo fala, agora sinto-me feliz em me gloriar de ser tão fraco. Então nesse momento, irmão, que nós vivemos essa pandemia, a gente tem que confiar em Deus. Paulo prossegue, estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Em vez de sair alardeando o meu próprio poder e meus talentos. Em vez de sair contando vantagens, né? Paulo fala, não, eu sinto feliz que é Deus que está fazendo tudo isso na minha vida. E o 10, já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me bem feliz com o espinho. Não é que ele era masoquista. Ele já tinha compreendido que, em razão do pecado, todo ser humano nasce com uma falhinha. Eu não sei o nome da artista, mas tinha uma artista de televisão, mano. Tô falando do aspecto físico. Mas era bonita, hein? Meu Deus, que mulher bonita, rapaz. Mulher linda, linda, linda, linda, linda. Ela casou com um jogador de futebol famosíssimo. Aquele Ronaldo da seleção ficou casado acho que 3 meses, sei lá. Mas ela é linda, ela era linda, não sei como é que tá agora, mas muito bonita. Muito bonita mesmo. Olha, Deus caprichou naquela mulher. Aí um dia, rapaz, não sei qual foi o jornal, a revista, não sei, mostrou o pé dela. Ela tinha 6 dedos em cada pé. 1 dedo a mais em cada pé. Num pé eu tenho certeza. Pintou uma duvidazinha aqui se é nos dois, mas parece que era nos dois, sim. Ela tinha 6 dedos em cada pé. Será que ela não sentia aquela uma situação constrangedora ali? Será que ela não tinha? Sabe? O que eu quero dizer com isso? É que o pecado entrou no mundo. Mas ela continuou linda, hein, pessoal? Ela continuou linda. Não é porque tinha 6 dedinhos que. Não, mas eu quero dizer, será que existe alguém perfeito nessa terra? Não existe, irmão. Não existe. E Paulo aqui, ele falou assim, puxa vida, esse espinho aqui me incomoda. Mas olha, quer saber? Ele me faz lembrar que eu sou dependente de Deus. Dependente de Deus. Né? A gente percebe que aquelas pessoas que, né, têm necessidade física, que têm necessidade, tem uma alegria. Tem uma alegria e a gente às vezes não entende por que, que aquela pessoa anda de cadeira, de roda, por que aquela pessoa tem aquela dificuldade, aquela que nasceu com isso, né? Ou então aquela que já tomou, né, já tem uma certa experiência, ela tem uma alegria. Por quê? É a alegria de Paulo aqui, porque ela sabe que aquela limitação não limita a alma dela, não limita o espírito, limita o corpo. Limita o corpo, mas não limita o espírito. Não limita o espírito. É, a gente percebe isso às vezes. Tem um filme italiano muito bacana, eu não sei o nome dele, mas é o pai e o filho estão vivendo uma guerra. Né? Eles estão presos ali. Né? Eles estão presos. Né? Não pode sair na rua calmamente, né? Bombardeio. E o pai muito preocupado em como que ele ia passar aquilo para a criança. Então, ele começou, sabe, a fazer com que tudo passasse a ideia para a criança que era uma brincadeira, que era uma fantasia. Quer dizer, aquele pai estava preso no corpo, mas não estava preso na alma. Não estava preso na alma, não estava preso no espírito. O próprio apóstolo Paulo, essa mesma carta aqui, entendeu? Essa aqui não, essa especificamente não. Mas tantas outras cartas, Paulo escreveu na prisão, ele estava preso. O corpo estava preso, tá certo? O corpo estava preso. Mas a alma, a mente, né, o pensamento e o espírito estavam vivos. Estavam vivos. E há quantas pessoas que no corpo tem o mínimo de imperfeição, tem um mínimo. Sempre vai ter, irmão. Mas tem um mínimo de imperfeição. Mas estão presos na alma. Estão presos na alma. Estão com o espírito ainda morto. Então, irmão, nós precisamos saber o que valorizar. Entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Olha, o propósito de Deus para a nossa vida nesse tempo é dar vida ao nosso espírito, que quando nós nascemos, ele nasce morto. Morto, quer dizer, desligado. Ele só é vivo se ele estiver ligado com Deus. É o ramo na videira. O nosso espírito só é vivo, mas ele foi rompido com o pecado. Então todos nós, quando nascemos, nascemos com o espírito morto. Com o espírito morto. E com a alma vazia ali, sem conhecimento, sem informações. Sem informações. E o corpo, ele nasce sempre com alguma dificuldade. Sempre, todos. Vai surgir mais na frente, mais uns mais dificuldade, outros menos, mas ele nasce, o corpo físico nasce corrompido. E o que Deus quer? O que Deus quer? Deus quer, nesse tempo agora que nós estamos vivendo, Deus quer ativar o espírito, ressuscitar o espírito. Para quê? Para que ele tenha vida junto à videira, junto a Deus, para que ele volte a se relacionar com Deus. E esse é o primeiro papel que Jesus Cristo veio fazer. Religar o nosso espírito a Deus. A Deus. E com a alma que é vazia? Qual que é a pretensão de Deus nesse momento? A alma, ela vai se corrompendo com o tempo. Vê uma criancinha. Ela nasce, uma criança, 2, 3 anos, egoísta. O brinquedo é dela, briga por isso, briga por aquilo. Ela está aprendendo. Então, o que Deus quer? E Deus quer, na nossa alma, correção, corrigir a nossa alma. Santificar, fugir do erro e ir para o acerto. E ir para o acerto. E com relação ao nosso corpo físico? Em algumas situações, Deus faz milagre físico. Não foi o caso de Paulo. No caso de Paulo, Deus não fez o milagre físico. Mas Deus fortaleceu a alma dele. O espírito já estava vivo, mas fortaleceu a alma de Paulo, mas não curou fisicamente. Por quê? Porque Deus sabe que com o espírito vivo, a pessoa, ela vai para o céu. Aqui na terra, a pessoa está santificando, quer dizer, está renovando a mente. Mas no céu, a mente, ela vai estar glorificada, ou seja, sem imperfeição. Sem imperfeição. E o corpo físico, que aqui na terra, às vezes sofre de uma diabetes, de um câncer, falta de uma perna, cego de um olho. Quando chegar no céu, esse corpo físico vai ser glorificado. Sem nenhuma adversidade, sem nenhuma doença, sem nada. Sem nada, porque no céu não entra pessoas senão glorificadas. Senão glorificadas. Então, o ministério de Jesus na terra foi 3. Reconciliar o espírito. Trazer santificação para a alma, mostrando que é possível ter uma alma santificada. E levar sobre si todas as nossas dores e aflições. Todas as nossas doenças ele levou sobre si. O Espírito, ele já é vivificado aqui, nesse tempo, na terra. Isso é certo. Aceitou a Cristo, você tem um Espírito novo. A alma sofre um processo de santificação, de renovação, de alinhamento conforme o pensamento de Deus. E o corpo físico? Alguns resolve-se com milagre. Com milagre. Mas a pessoa é curada de milagre, mas não é perfeitamente curada, não, porque senão não morreria. Senão não morreria. Ela é curada, sofre um milagre naquela doença específica, mas ainda ela vai morrer. O corpo físico vai morrer. Quer dizer, então não há uma cura 100%. É uma cura temporária de alguma coisa. Tá, no corpo físico, mas a regra não é essa, irmão. Parece incrível, mas a regra não é essa. A regra é Deus usar aquela situação, Deus usar essa deformidade física para que a pessoa possa reconhecer ele como Deus, ser ressuscitado no Espírito e a partir daí ser renovado na alma, ser renovado na mente. Parece incrível. Puxa, pastor, mas Deus não cura o físico? Meu irmão, olha, a regra não é essa, por isso que é milagre. A regra não é essa. A pretensão de Deus é que você tenha um espírito vivo, uma alma santificada, uma alma que esteja alinhada com os pensamentos de Cristo, mente renovada. Por quê? Porque ele sabe que lá no céu você vai ter um corpo perfeito. Pastor, mas faltou uma perna, eu só tinha uma perna. Não, mas lá vai ter as duas. Pastor, eu era cego. Não, mas lá você vai enxergar. Pastor, eu sofri de diabetes. Não, mas lá não vai ter diabetes. Pastor, eu tinha câncer. Não, mas lá não tem câncer. Por que que o senhor fala isso? Porque ele já levou todas as dores, todas as aflições. Isso é certo, ele já levou. Mas por que que ele levou? Porque ninguém poderia entrar no céu se não fosse perfeito. Então ele levou para que aqueles que acreditam nele entrem no céu perfeito. Pastor, mas como é que a gente sabe que vai ter um corpo glorificado? Irmão, depois que morreu, ele voltou para a terra e ficou 40 dias aqui mostrando como seria o corpo. Ficou 40 dias aqui, corpo glorificado. E nós seremos igual a ele. E seremos igual a ele. Então, não nos prendamos a dificuldade no corpo físico. Temos que orar, temos que implorar, porque Paulo nos explica, olha, eu orei, eu pedi, entendeu? Quer dizer, nós temos que pedir, mas temos que compreender que o tempo e o plano é o de Deus. É o de Deus. O que nós temos que buscar mesmo, irmão, o que nós temos que buscar mesmo é, depois que nós aceitamos a Cristo, é a renovação de mente, é a santificação. É a santificação da alma. A santificação não acontece no Espírito, porque ele já é vivo, completo. O Espírito é perfeito. A santificação não acontece no corpo físico. A santificação acontece na alma, no caráter, no ser interior, que depois se manifesta na nossa personalidade. Então Paulo encerra essa perícope dizendo, vou usar João Ferreira de Almeida, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que palavra linda, né, irmãos? Que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Está lá quando a dor é violenta. O amigo está lá e vê a força da tormenta. O amigo fica junto, permanece assim de pé, conhecendo as nossas crises e nos sustentando em pé. Então, irmãos, quando nós somos confrontados com adversidades, com vento contrário, com circunstâncias adversas, alguns cristãos perguntam, né? Alguns cristãos, por que isso está acontecendo comigo? Por que logo comigo? Né? Outros já pensam que estão sendo muito espirituais quando sofrem em silêncio. Ou dizem coisas como, Deus sabe o que está fazendo. Você não precisa me explicar, Deus sabe. Então são três posturas, né, que um cristão às vezes ele toma. Mas na verdade, a verdade clara, evidente, é que o nosso Pai Celestial Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe e ele não nos deve nenhuma obrigação de explicação, irmãos. Ele não nos deve nenhuma explicação. Porque se nós confiamos no plano dele, se nós temos, entregamos nossa vida a ele, se nós temos fé nele, não tem que explicar. Se você for ter fé só depois que recebeu uma explicação detalhada e tal, isso aí não é fé. Isso aí não é fé. Então Deus, para aqueles que têm fé, ele não explica nada, não. Não tem obrigação de explicação, né? Mas isso não significa que nós temos que negar as nossas dificuldades. A pessoa está no hospital lá, sofrendo dor. Está doendo? Não, em nome de Jesus, não, não fala. Não fala senão, o médico não traz o remédio para a dor, caramba. Fala, está doendo? Está doendo sim. É suportável, mas está doendo. Traz um dipirona aí, traga alguma coisa aí. Então nós não precisamos mentir, não precisamos ficar ludibriando. O que nós não podemos é aumentar, testemunhar em favor de Satanás, isso não pode, entendeu? Mas mentir em favor de Cristo também não precisa, não precisa. Nós temos que ser corretos, pessoal, tranquilo, tranquilo. Crente também sente dor, crente também fica doente, isso não... quer dizer que Deus é menor, isso não quer dizer que a pessoa está sem fé, não é nada disso, não é nada disso. É, a gente tem que entender por quê, aliás, para quê daquilo? O que, que vai sair daquilo, daquela situação, né? Para quê? Não é por quê, é para quê? Para quê que Deus está usando aqui? Será que é para o meu orgulho? Enfim, é o relacionamento individual, né? Então nós não precisamos negar as nossas dificuldades. Ou deixar de pensar no que ele pode querer alcançar através dela. Nós temos que pensar o que Deus quer através dessa doença. O que Deus quer através dessa dificuldade. A Bíblia nos diz para lembrar que Deus é soberano, mesmo sobre as nossas adversidades. A Bíblia nos lembra. E ela pede para que nós pensemos. Olha, Eclesiastes 7,14. Aproveite suas riquezas enquanto pode. E quando chegarem os dias maus, pense que Deus lhe deu tanto uma coisa como a outra. Ele fez isso para todos saberem que não há nada seguro e certo nessa vida. Não, irmãos, é isso mesmo. Ele dá uma coisa e permite a outra. Que é para a gente saber que não tem, a segurança é só nele. Mas é nele no quê? Segurança é no objetivo dele. Qual que é o objetivo? De fazer o melhor para a nossa vida. O meio, como, o jeito é com ele. Essa segurança que nós temos. Mas pastor, como é que o senhor tem essa segurança? Não, eu sei que Deus vai fazer o melhor para a minha vida. Eu sei que tudo concorre para o bem da minha vida. Não é que tudo é gostoso. Não é que tudo é gostoso, não é que tudo é bom, que eu sinto alegria em tudo. Ah, eu sou feliz por ter diabetes. Não, não é isso. Mas eu compreendi que tudo é para o meu bem, de uma forma ou de outra. O que eu preciso é entender, captar aonde que isso vai ser bom. Mas o texto bíblico fala que todas as coisas concorrem para o meu bem. Então a diabetes também, de uma forma ou de outra, ela concorre. Eu não preciso que Deus me explique. Não é preciso. Mas o que é preciso então, pastor? O que é preciso é que eu medite a respeito e verifique o que mudou em minha vida em razão disso. Para melhor, né? O que mudou? Né? Então, irmãos, hoje nós vemos que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele diz que Deus permitiu uma aflição na vida dele. E ele descreve essa aflição como mensageiro de Satanás. Um mensageiro de Satanás, hein? Para impedir que ele, Paulo, se exaltasse. Conforme o versículo 7, né? Do que nós lemos até agora. E ele admite, Paulo admite que ele tem um problema de orgulho. Ele reconhece, olha, foi bom que Deus mudou, porque eu, Paulo, sou orgulhoso mesmo. Então, Deus está fazendo o meu bem. Ele reconheceu. Entendeu? Por isso que ele se relacionou bem com esse espinho na carne. Por isso que ele conviveu bem. Né? Ele falou assim, não, Deus está tratando da minha alma. né? E o apóstolo, ele admitiu que tem um problema de orgulho e reconheceu que Deus está certo ao corrigi-lo. Deus está certo. Então, uma confissão tão sincera, né? Não tira a dor. Não, ele sofria com dor, né? Uns falam que ele tinha epilepsia. Outros falam que era... Já chegaram a falar que era a sogra dele, entendeu? É brincadeira, né? Mas o mais comum é as pessoas falarem que era em razão... Era uma cegueira, né? Era uma cegueira, que Paulo sofria de uma cegueira. Porque ele fala lá em Gálatas, né? Ele fala em Gálatas que ele tinha problema de visão. Né? Deixa eu ver se acha que Gálatas... Não sei se é 1:22, mas ele fala que ele tinha um problema de visão. E o pessoal de Gálatas, o pessoal falou: que se for possível, Paulo, a gente daria até os nossos olhos para você. Isso é alguma coisa assim, né? É, então, eu não fui, não, 1:22, não, mas é em Gálatas, irmãos. É em Gálatas, né? Em Gálatas, Paulo, ele... Vamos ver se é Gálatas 4. Um minutinho só, irmãos. Isso aqui é muito importante. Eu gosto de falar e mostrar na Bíblia, porque senão fica muito o que eu acho, né? E o que eu acho tem pouca serventia. O importante é o que Deus acha. Ah, aqui, ó. É Gálatas 4 mesmo. Gálatas 4, 13. Paulo falando para o povo de Gálatas: embora eu me encontrasse doente, quando pela primeira vez lhes levei a boa nova de Cristo, então doente ele pregava, hein? Doente ele continuava firme no Senhor. No entanto, ainda que minha doença lhes fosse repugnante, vocês não me rejeitaram, nem me mandaram embora. Está falando o povo de Gálatas. Não, receberam-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou até mesmo o próprio Jesus Cristo, né? Ele está falando que o povo lá tratou ele bem, né? Ele tinha o problema, mas tratou ele bem. Irmãos, então, é isso mesmo, olha. Não é porque nós confessamos, reconhecemos que passa a dor, não. Mas fica mais amena a dor, né? Fica mais ameno. Porque a gente compreende o porquê daquilo e fica mais suportável a dor, a dificuldade. Fica mais suportável quando nós compreendemos que no final nós seremos vencedores. Aí Paulo fala, né, para poder fechar: por essa razão, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, porque quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Ele sabe que quando ele é fraco, não é mais ele, é Deus que age através da vida dele. É importante a gente observar que Paulo aqui, ele estava já com um bom caminho andado com Cristo, né? Então ele era um cristão já experiente. Um cristão experiente. É difícil cobrar isso, essa postura de alguém que está chegando agora para o Evangelho. Porque quando a pessoa chega, vem com muita sede, né? Então ela olha mais para as bênçãos, né? Não está errado. As pessoas buscam bênção no físico e nos relacionamentos. Normalmente. Né? Normalmente as pessoas buscam nessas duas áreas. Né, mas me parece que não são as áreas que Deus... no físico, me parece que não é a área que Deus prioriza, não. Deus prioriza, sim, os relacionamentos, e Deus prioriza a alma, né, a mente. Porque a alma é uma cadeia, né? Se a pessoa não tiver bem de cabeça, ela fica presa. Às vezes um pensamento negativo, a pessoa o dia inteiro com aquele pensamento ruim na cabeça, nossa. Por isso que Deus quer tirar isso, quer trazer esperança. Né? Por o desejo de Deus é mudar isso. mudar essa situação, né? Trazer uma vida com mais perspectiva, né? E esperança. Esta passagem é maravilhosa, porque nos mostra um homem de Deus que sofreu na carne. Mas isso não o impediu de pregar o Evangelho. Por que não? Porque ele já tinha um espírito vivo, que tinha aceitado a Cristo, e a mente dele renovada. Entendeu? A mente dele já estava num processo avançado de santificação. Estava bem consciente, estava bem tranquilo. E essa é, nós temos que observar isso. É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar. Eu não quero, você diz, eu não posso me entregar a Jesus desse jeito. Ele diz, eu te aceito, ele diz, eu te amo, sou teu pai, tem que eu te liberto, pra ser feliz, pra me adorar, curo as tuas feridas, salva a tua família. Hoje eu quero te abraçar. Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você. Hoje é festa do Pátio e alguém vai te receber. Ele não esqueceu de você. Realizo os teus sonhos, preparei uma festa por te receber, pra ser feliz, pra me adorar. Cura as tuas feridas, salva a tua família, hoje eu quero te abraçar. Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você. Hoje é festa no palácio e o rei vai te receber. Jesus não esqueceu de você. Jesus diz, eu te aceito, realizo os teus sonhos, preparei uma festa, vou te receber, pra ser feliz, pra me adorar. Cura as tuas feridas, salva a tua família, hoje eu quero te abraçar. Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você. Hoje é festa no palácio e o rei vai te receber. Jesus não esqueceu de você. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Saber que ainda em meio a circunstâncias adversas, circunstâncias contrárias, Jesus não esqueceu de nós. É promessa, irmãos. É promessa. Nós só alcançamos a promessa de Deus pela fé, pela confiança. Não é pelo que vemos. Não é pelo que vemos. É pelo que nós cremos. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra maravilhosa, que a cada dia fala, cala fundo aos nossos corações. Que nós possamos, através do Teu Santo Espírito, exercitar, praticar isso que o Senhor deseja para as nossas vidas. Pai, eu peço por aquele que sofre no corpo, que o Senhor esteja restaurando a saúde física, Pai, trazendo conserto para o quebrado, restaurando aquele órgão que ainda não funciona, que parou de funcionar. Se é com aquele que está nos hospitais pedindo pelo Senhor, prorroga mais um tempo de vida dessa pessoa, para que ela possa te aceitar, te conhecer como o único salvador da vida dela, Pai. Restabeleça a saúde no físico, cura, Senhor meu Deus, o físico, é o que nós pedimos, mas que seja conforme a Tua vontade. Pedimos também, Senhor meu Deus, que seja trabalhando na alma daquele que sofre, na alma com medo, preocupação, ansiedade. Senhor meu Deus, quantos sofrem? Como que eu irei pagar o boleto? Como que eu irei pagar o aluguel da minha casa? Como que eu irei pagar a prestação do carro? Meu Deus, quanto sofrimento, quanta dor esses pensamentos traz, ó Pai, essa falta de confiança, de perspectiva, de esperança. Pai, se com essas pessoas, faça um milagre nessa alma, nessa vida, trazendo a ela paz, a paz que foge a todo entendimento, que é a paz de Cristo, porque a partir daí o milagre começa a acontecer, Pai. Traga esperança para essa vida desesperançada, traga confiança e fé para essa vida desconfiada, traga pensamentos positivos de um futuro melhor para esse que está sem esperança, sem um futuro, Pai. Trabalha nessa vida, Senhor meu Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor esteja abençoando os relacionamentos, todos os relacionamentos, que seja, Senhor meu Deus, conforme o desejo do coração do Senhor. A família é o projeto do Senhor, que haja paz na família, entre o casal e os filhos, entre os irmãos. Abençoe também, Senhor meu Deus, na governança, na política, e toca o coração desses governantes, Senhor meu Deus, para que eles ajam conforme o desejo do coração do Senhor, o porquê do Senhor ter colocados lá. Trabalha também na vida do cidadão, Senhor meu Deus, que nós possamos ter esperança no Senhor, buscar no Senhor e saber, Senhor meu Deus, que o Senhor continua no controle. Abençoe as relações sociais, no trânsito, no comércio, em todo e em qualquer lugar, ser com o povo, Senhor Deus, que passa por um momento de dificuldade. Mas sabemos que o Senhor vai usar isso, Senhor meu Deus, como ferramenta para o Teu propósito. E nós temos confiança e sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Por isso, confiantemente, com fé, nós oramos, já agradecido pelos milagres. Em nome de Jesus, amém e amém. eu tinha. Pegou tudo e pelo mundo foi sem direção. Tu me deve uma camisa. Nem mesmo um abraço me você deu. Me magoou, ferindo o meu pobre coração. Meu filho, não me aborreço com mais nada. E na calçada me assentei e vou te esperar. Um dia, quem sabe lá dentro, você desista. E pro seu velho pai é não ir à volta. Se você conhece, canta bem alto. Deixou o lugar vazio e se afastou.